Uma mulher orava em desespero sem emitir som. O sumo sacerdote a viu e concluiu: ela estava bêbada. Essa incompreensão mudaria para sempre o destino de Israel. Nos degraus de pedra do tabernáculo em Siló, o sumo sacerdote observa uma mulher e conclui embriaguez. Por que a oração que mudou o destino de Israel foi confundida com embriaguez? Vamos investigar o texto hebraico original para entender o que realmente aconteceu naquele pátio poeirento. O relato preservado nos pergaminhos antigos descreve uma cena que desafiava todas as convenções religiosas da Idade do Ferro. A Arca da Aliança repousava em Siló, o centro espiritual das 12 tribos antes de Jerusalém existir. Ali, o idoso sumo sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira. Ele se posicionava junto à ombreira da porta principal do santuário. Sua atenção foi capturada por uma figura solitária no pátio. Uma mulher chorava amargamente, com o rosto voltado para a estrutura sagrada. Mas havia um detalhe profundamente perturbador para a cultura da época. No Antigo Oriente Próximo, a oração era um ato vocal, uma declaração pública que todos podiam ouvir e testemunhar. A oração silenciosa, como a conhecemos hoje, era praticamente inexistente nos registros documentais daquele período. E, entretanto, os lábios dessa mulher se moviam em um ritmo constante, mas sua voz não era ouvida. Para os olhos treinados do líder religioso de Israel, aquilo não parecia devoção. Parecia o comportamento descontrolado de alguém que havia consumido muito vinho durante os banquetes sacrificiais. O texto bíblico captura a tensão exata desse mal-entendido. A repreensão do sacerdote estava pronta para ser proferida. Mas o mistério real não estava na acusação precipitada de Eli. O mistério estava na dor oculta por trás dos lábios que se moviam sem emitir som. Os lábios que se moviam sem emitir som pertenciam a Ana, uma mulher presa em uma teia de angústia familiar. Para entender o peso daquele momento, precisamos recuar para as colinas de Efraim. Ana era casada com Eucaná, um homem de posses que seguia fielmente as tradições de seu povo. Mas a estrutura de sua casa carregava uma fratura comum no mundo antigo, a poligamia. Eucaná tinha uma segunda esposa chamada Penina, e os registros hebraicos são implacáveis ao descrever a dinâmica devastadora entre as duas mulheres. Penina tinha filhos e filhas. Ana era estéril. Na cultura agrária de 3.000 anos atrás, a fertilidade não era apenas uma questão de desejo materno. Era sobrevivência econômica, garantia de cuidado na velhice e o principal medidor de status social. Uma mulher sem filhos carregava um estigma público severo, frequentemente interpretado pela comunidade como desfavor divino. O texto original usa um termo específico para descrever a atitude de Penina. Ela é chamada de rival, e o hebraico indica que ela provocava Ana continuamente para irritá-la. Essa tortura psicológica atingia seu ápice uma vez ao ano. A família viajava anualmente saindo da cidade montanhosa de Ramatá em Zofim para o santuário em Siló. O objetivo era oferecer sacrifícios e participar das festas sagradas. Durante o banquete de comunhão, a carne do sacrifício era dividida. Eucaná dava porções para Penina e a todos os seus filhos. Mas a Ana, o texto diz que ele dava uma porção dupla, ou uma porção de honra, dependendo da tradução. Ele tentava compensar a esterilidade com demonstrações públicas de afeto e provisão. Mas o afeto do marido não apagava a humilhação das provocações da rival na mesa do banquete. A dor de Ana tornou-se tão profunda que ela simplesmente parou de comer. As lágrimas substituíram o alimento festivo. A tristeza alcançou um limite insuportável, forçando-a a levantar da mesa e caminhar sozinha. Ela deixou para trás o barulho do banquete e as vozes das crianças de Penina. Seus passos a conduziram diretamente para o caminho poeirento que levava aos pilares da tenda sagrada. Mas os pilares da tenda sagrada em Siló não cercavam um refúgio de paz. Eles sustentavam um sistema profundamente corrompido. A época dos juízes estava em seus dias finais. O livro bíblico que antecede essa história termina com uma frase sombria e reveladora. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. O tabernáculo, que deveria ser o farol moral da nação, havia se tornado um centro de extorsão. Os filhos do sumo sacerdote Eli, Hofni e Finias, são descritos no texto hebraico como homens indignos, homens que não conheciam o Senhor. Eles roubavam a carne dos adoradores antes mesmo que a gordura fosse queimada no altar de bronze. Eles ameaçavam os peregrinos com violência física se não fossem atendidos. Mais grave ainda, os registros apontam que eles se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda. O ambiente espiritual de Siló estava contaminado pela ganância e pelo abuso de poder. Eli, envelhecido e com a visão enfraquecida, sabia dos crimes de seus filhos, mas ele falhava em impedi-los com a firmeza necessária que o cargo exigia. Foi exatamente nesse cenário de decadência institucional que Ana se ajoelhou para orar. O que havia nas palavras silenciosas dessa mulher que perturbou tanto a ordem do santuário? Ela não pediu apenas um alívio temporário para sua dor pessoal. O primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, registra que ela fez um voto solene. Se o Deus dos exércitos olhar para sua aflição e lhe der um filho homem, ela o devolveria. Ela o consagraria ao serviço do santuário por todos os dias de sua vida. E ela adicionou um detalhe físico crucial. Navalha nunca passaria sobre a cabeça da criança. Era o voto de Nazireado, uma dedicação extrema e vitalícia que exigia pureza absoluta. Em um lugar onde os próprios sacerdotes haviam abandonado a santidade, uma mãe quebrantada prometia o impossível. Ela entregaria seu único filho para restaurar a ordem espiritual de Israel. A tensão entre a corrupção do ambiente e a pureza do voto ficou registrada no pergaminho hebraico. O pergaminho hebraico revela que a reação do sumo sacerdote a essa devoção foi imediata e tragicamente equivocada. Sentado em sua cadeira, Eli observou a boca de Ana se movendo sem emitir som. A sua conclusão, registrada no versículo 14, foi dura e acusatória. Até quando estarás embriagada? Afasta de ti o teu vinho. A palavra que Eli dispara contra ela é chicora, um termo associado à perda total de sentidos. Para entender a cegueira de Eli, precisamos olhar para as práticas religiosas daquele tempo. Nos cultos cananeus, que frequentemente influenciavam as fronteiras de Israel, o êxtase descontrolado era comum. Os rituais de fertilidade em templos pagãos envolviam embriaguez e comportamentos caóticos. Eli, acostumado a lidar com a degradação moral de seus próprios filhos, presumiu o pior. Ele olhou para a maior demonstração de fé de sua geração e viu apenas mais uma transgressão profana. Mas a resposta de Ana mudaria a história da espiritualidade bíblica para sempre. Ela não recuou diante da autoridade do sumo sacerdote. Com profundo respeito, mas com firmeza inabalável, ela declarou sua inocência. Não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas venho derramando a minha alma perante o Senhor. A expressão hebraica que ela usa, derramar a alma, tornou-se um marco na literatura judaica. Séculos mais tarde, o Talmud babilônico usaria exatamente a postura de Ana para ensinar as regras da oração genuína. Os sábios rabínicos apontaram que ela foi a primeira pessoa na escritura a orar silenciosamente. Ela inovou a comunicação com o divino, levando o clamor direto para o coração. Até então, as orações registradas eram proclamações de líderes, cânticos de vitória ou clamores públicos. Ana trouxe a oração para o silêncio da alma, um lugar onde nenhum sacerdote corrupto poderia interferir. A força de suas palavras quebrou o cinismo de Eli. O sumo sacerdote recuou, percebendo seu erro grotesco, e declarou uma bênção de paz sobre a mulher. Deus concederia a petição que ela havia feito no pátio. O rosto de Ana mudou. Ela voltou para casa, comeu, e a tristeza deixou de marcar suas feições. O milagre silencioso já havia começado a se formar muito antes de ela começar a tecer a túnica de linho que Ana traria anualmente para seu filho. A túnica de linho que Ana traria anualmente para seu filho marcou a resposta definitiva para aquele dia de lágrimas. A oração que mudou Israel foi confundida com embriaguez, porque o sistema religioso estava cego. Acostumado à corrupção profana em seus próprios átrios, o sacerdócio havia perdido a capacidade de reconhecer a verdadeira agonia espiritual. Mas o silêncio de Ana foi mais alto que o barulho de todos os sacrifícios de Siló. O filho que ela gerou recebeu o nome de Samuel, que significa "do Senhor o pedi". Fiel ao seu voto, assim que o menino foi desmamado, ela o levou de volta ao santuário. Ela o entregou aos cuidados de Eli, cumprindo a promessa feita em meio ao choro. O menino cresceu naquele ambiente difícil, vestindo um pequeno éfode de linho tecido por sua mãe. Ele se tornou o profeta inabalável que guiaria a nação através de sua maior transição. Foi Samuel que ungiu os primeiros reis de Israel, o rei Saul e, mais tarde, o jovem pastor Davi. A monarquia israelita, a linhagem que definiria a história bíblica, não nasceu de uma estratégia militar. Ela nasceu da oração silenciosa de uma mãe estéril. Uma mulher que suportou a humilhação familiar e o julgamento religioso precipitado, sem nunca levantar a voz. No nosso próximo episódio, investigaremos Eva e Maria, a primeira mãe a perder um filho e a última a ver o filho voltar. Descobriremos o fio invisível que conecta o Jardim do Éden ao pó do Gólgota. O eco daquela oração silenciosa continuaria moldando reis e profetas, muito depois que as pedras de Siló se tornaram apenas pó no vento.